Yo, man. Rápido. Rápido isso aqui, ó. Tudo se impede de eu fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra. Mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa mina é selvagem. Raça burguesa vem de sobremesa por cima da mesa. Tá toda molhada, se tornou ilesa. Será que o momento é agora dizer se eu vou gostar? Yeah. E aí, LK, o que tu acha? Eu? Quero xingar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quero xingar bem, só que senta mal. É foda. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quero xingar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem. Vou te dar moral. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Ai. Tudo se impede de eu fechar com ela por causa da fama que ela tem na quebra. Mas tô encabido de cola na grade pra ver se essa mina é selvagem. Oh, oh. Essa burguesa vem de sobremesa por cima da mesa. Tá toda molhada, se tornou ilesa. Será que o momento agora é dizer? Ou dizer se eu vou gostar? Quero xingar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem, vou te dar moral. Quero xingar bem, só que senta mal. É foda. Quer de novo, vem. Vou te dar moral. Quero xingar bem, só que senta mal. Quer de novo, vem. Vou te dar moral. Só pelo beat já dava pra saber, né?